Vamos lá, meus queridos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dando continuidade, então, à série de estudos em cima do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, assim, tem sido uma bênção estudar o livro de Atos dos Apóstolos, porque nada como a Bíblia para ser a fonte do que é, de fato, ser igreja, do que é o cristianismo, na sua fonte, na sua origem. Na sua origem mais primitiva, em especial, por quê? Por que vocês acham que o livro dos apóstolos, nesse caso, é a nossa fonte de eclesiologia, de como a gente tem que ser igreja? Havia principalmente uma coisa que estava acontecendo ali naquela igreja, que eles tinham como base para olhar, ter como referência, portanto, viver o cristianismo segundo essa referência. O que vocês acham? Os apóstolos. Muito bem, Maca, vai para o céu. Os apóstolos estavam ali, certo? Ainda estavam vivos, né? A grande maioria deles estava vivo ainda. Como eu falei, só tinha morrido dois até agora, dos 12 originais, sem contar com Matias, que tinha sido Judas, e havia morrido também Tiago, certo? Então, haviam 10 apóstolos que ainda estavam vivos, e esses estavam ali no meio ensinando para eles o que era ser igreja. Então, você via uma igreja que vivia em comunhão, certo? Não descartava, sob hipótese alguma, essa ideia de ser, por exemplo, um desigrejado, uma pessoa que não está em comunhão com um grupo de pessoas, certo? Não precisa ser necessariamente uma denominação, mas tem que estar em comunhão com um grupo de pessoas. Era uma igreja que também orava, e orava muito, portanto, por orar muito, era uma igreja guiada pelo Espírito Santo, em todas as coisas, desde a operação de milagres, por exemplo, que é uma coisa que a gente não vê muito... comumente, né? No dia a dia, a gente acaba não vendo muito milagre. Talvez a razão disso seja essa, primeiramente. Talvez oramos pouco. Talvez precisamos orar mais. Amém? Era uma igreja que evangelizava, certo? Ia mesmo, pregava o evangelho diante das dificuldades, as barreiras. Não haviam barreiras que impediam o evangelho de ser anunciado. Okay? A igreja estava no seu início e já estavam ganhando milhares de pessoas, estavam alcançando todas as regiões ali do Império Romano, amém? Pregando o evangelho sob perseguição, sob martírio em alguns momentos, mas a igreja estava ali. Então, isso é ser igreja. É uma igreja que está em comunhão, certo? É uma igreja que ora, é uma igreja que evangeliza e enfrenta todas as dificuldades contrárias a ela. Todas, não importa quais sejam as dificuldades, a igreja está ali, presente. Ela não desiste, ela continua em nome de Jesus. Porém, mesmo sendo uma igreja que estava no seu início e tendo ali os 10 apóstolos, melhor dizendo, né, porque haviam outros apóstolos também, certo? Mas com os apóstolos presentes ali na vida da igreja, haviam coisas que estavam acontecendo, que começam a acontecer com a igreja e que também traz uma reflexão para as nossas vidas, em especial hoje que a gente está há mais de 2000 anos depois desse tempo todo e a gente tem presenciado coisas que têm a ver com o nosso contexto. Então, o capítulo de hoje vai tratar do maior inimigo da fé cristã. O que vocês acham? Qual é o maior inimigo da fé cristã? O maior inimigo da fé cristã é uma coisa chamada legalismo, certo? Nós vamos tratar um pouco sobre isso. Então, o título dessa pregação é Os Inimigos da Graça. Vamos lá, a partir do versículo 1, Atos capítulo 15. Diz assim o texto: alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Amém? Então, Paulo tem todo um trabalho, nós estivemos vendo domingo passado, na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo viaja, né, por aquelas cidades, prega o evangelho, anuncia Jesus para todas aquelas cidades, certo? Está lá em Antioquia e vem um grupo de irmãos em Cristo Jesus, chega a Antioquia e começa a falar uma coisa que é contrária àquilo que Paulo e Barnabé tinham ensinado. Conhecem situações parecidas com essa hoje em dia, né? Que de repente, né, tem uma igreja ali perto do... Não vou chamar de igreja, vou chamar de uma seita, porque de fato é uma seita, ali perto do Guadalupe. Esses dias eu estava ali na 15, ali esperando a Kátia que estava vendo uma coisa ali, eu esperando, e eu vi um pessoal evangelizando ali. E eu assim, torcendo para eles virem me evangelizar. Eu orando assim, clamando, por que que testemunho de Jeová não vem evangelizar eu? Por que que mormon não vem evangelizar eu? É, sério que eu oro a Deus para um testemunho de Jeová bater na minha porta. Eu fico clamando, por favor, evangelizem-me. Toda vez que eu vejo assim, irmãs, não, corto irmãs aí, testemunho de Jeová evangelizando, eu fico assim, por que que não vem evangelizar a mim? E a mesma coisa é uma igreja que tem ali, que eles entendem que Deus é mãe, não é pai. Entendeu? Então, assim, se você não crê que Deus é mãe, você vai para o inferno. Então, você tem que crer que Deus é mãe. Se você não crê que Deus é mãe, vai para o inferno. Então, a gente se depara com situações como essa. Pessoas que vêm e trazem um outro ensino, que é um ensino contrário ao ensino bíblico. Né? E geralmente vem com uma questão de novidade. Né? E isso vem atropelando todas as coisas que foram ensinadas nesses 21 séculos de fé cristã. Eu sempre falo, vou repetir, enquanto eu estiver vivo, eu não fui chamado, nenhum de vocês foi chamado, ninguém foi chamado para ensinar outro evangelho a não ser aquele que já foi revelado. Amém? Qualquer pessoa na face da terra que chegar e dizer para você que está trazendo algo novo, esse alguém é do diabo. Amém? É do diabo, tá certo? Não existe doutrina a mais, não existe revelação a mais, nada, nada. Ninguém pode chegar e dizer para você algo a mais do que aquilo que já está revelado. Amém? Certo? Amém? Ah, Pipe, isso é radical. É radical, meu querido. É radical, porque eu não tenho o direito de trazer algo novo. Tudo que é necessário para mim e para você, dentro da fé cristã, já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Amém? Amém? Já foi revelado. Então, o que acontece? Paulo tinha ali ensinado algumas coisas para aquelas pessoas. Vem esse grupo de camaradas, olham para a graça, como muita gente às vezes olha também, olha para a graça e fala assim, não, mas aí é fácil. Só isso. É só... né? Confessar Jesus como o Senhor da sua vida e está tudo resolvido. É isso? Não, vamos complicar a coisinha aí. Entendeu? Para vocês serem verdadeiramente salvos, vocês precisam crer em Jesus, amém? Porém, precisa também o mais. Tem um maisinho ali que você precisa acrescentar para que você realmente seja salvo. Porque é isso que o texto está falando. Se vocês não forem circuncidados, vocês não serão salvos. Amém? É isso que o texto está falando. Que se você não guardar o sábado, você não será salvo, ainda que você tenha Cristo Jesus na sua vida. Se você cortar as pontas do seu cabelo, você não será salvo. Porque lá no céu tem umas gavetinhas onde Deus guarda todos os cabelinhos de ouro das irmãs que cortaram o cabelo. Tem um disco que foi gravado, meus queridos, que é muito conhecido, de um irmão, que eu não vou falar o nome, que foi gravado, que falava isso. Ele teve uma revelação que ele foi ao céu. No céu, ele viu lá no céu um monte de gavetinhas com cabelos de ouro das irmãs que tinham cortado o cabelo. E ela viu os anjos lançando essas irmãs no fogo do inferno, porque cortaram o seu cabelo. Porque raparam o seu sovaco. Tiraram o bigode. Essas irmãs, se você corta o sovaco, corta os pelos do sovaco, você vai arder no fogo do inferno. Não pode usar bermuda, porque se usa bermuda, vai para o fogo do inferno. Se você joga futebol, você vai para o inferno. Ou seja, você precisa aceitar Jesus na sua vida, crer em Jesus e mais um monte de outras coisas que você precisa fazer, que senão você vai para o fogo do inferno. Essa é a ideia. Porque a questão é, você não pode ser salvo se você tem somente Cristo na sua vida. Essa é a ideia. Cristo não é suficiente. Precisa de algo mais. Essa era a ideia. Precisa ter algo mais. Jesus não é suficiente. Lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 4, Paulo ele fala assim, essa questão foi levantada porque alguns... falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Olha o que Paulo está falando. Primeira coisa é que ele olha para esses irmãos, os quais a gente tem todo cuidado, né? Para não, meu irmão, não, Pipe, você não pode julgar, você não pode falar essas coisas. Posso. Posso, baseado na palavra. Se a palavra diz, eu me baseio nela para dizer o mesmo, que se outra pessoa apresenta outro evangelho que não é o evangelho da graça, essa pessoa é falsa, não é irmão, não está em Cristo Jesus, porque ele precisa de algo mais, e se precisa de algo mais, não está em Cristo Jesus na sua totalidade. Essa que é a questão, porque Paulo fala isso. Esses falsos irmãos se infiltraram em nosso meio, olharam para a nossa liberdade, a nossa liberdade os incomodou. Não, não, não é possível que aquela irmã que corta o cabelo vá para o céu. Não tem como que aquele irmão que usa bermuda, que confessa a Jesus, que ora todo dia, que jejua, que lê a palavra, que procura viver uma vida de santificação, ele usa bermuda, ele vai para o colo do Satanás. Não. Paulo está dizendo que essa pessoa não é irmão em Cristo Jesus. É falso, na sua ignorância, mas é falso, porque não entendeu ainda na sua plenitude o evangelho da graça. Paulo ele continua ainda no capítulo 2, no verso 11. Leia comigo, meus queridos, para vocês entenderem em nome de Jesus, porque isso é a coisa mais difícil de entender na fé cristã. A graça de Deus, a salvação. Como ela se manifesta na minha vida e na tua vida? Por que que eu e você somos salvos? Por que que eu tenho a convicção e posso dizer todos os dias que eu sou salvo? Por que que eu posso dizer isso? Paulo fala no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, isso daqui ainda diz respeito a todo o contexto ali do que estava acontecendo. Capítulo 2 ainda, a partir do versículo 11. Gálatas, tá? Ainda dizendo respeito a essa questão da postura desses irmãos dentro da igreja. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Olha só, Paulo está condenando a atitude de Pedro. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Como eu amo Paulo. Paulo não tem papas. Paulo não tem essa de amor. Ele entende perfeitamente que o amor, ele está inserido dentro de um contexto de verdade. O amor tem um compromisso com a verdade. Por isso que às vezes a verdade, meus queridos, está acima do amor. Entendam isso. Às vezes a verdade está acima do amor. Porque o amor sem a verdade é um amor falso. Repita isso comigo. O amor sem a verdade é um amor falso. Ou não é? É verdade. Um amor sem a verdade, ele é falso. Assim como a verdade sem o amor também não é o ideal. Mas tem que existir amor sustentado na verdade. Então Paulo chama Pedro e repreende a todos eles nessa hipocrisia. Olha o que ele fala: até Barnabé se deixou levar. Até Barnabé, que caminhava com Paulo, que tinha pregado o evangelho para os gentios, quando se depara com a situação de virem aqueles que pregavam a circuncisão, eles têm vergonha dos gentios, os quais eles tinham pregado o evangelho, e eles se afastam e vivem isoladinho entre os judeus circuncisos. Os legalistas, aqueles que não se bastavam apenas na graça, que precisavam de algo mais, até Pedro e Barnabé são movidos por isso. Então a gente olha para a igreja primitiva, ainda que uma igreja sustentada sobre a doutrina dos apóstolos, a gente olha para a vida de Pedro e fala: Pedro, até você, Pedro, até você não entendeu? É por isso que eu sempre digo, meus queridos, que se não fosse Paulo, no coração da igreja, se Deus não tivesse levantado o apóstolo Paulo, provavelmente, se não fosse a soberana graça de Deus para com todos nós, o cristianismo tinha voltado para o judaísmo em pouco tempo. Ou, no mínimo, teria vivenciado um judaísmo cristão, como muita igreja tem por aí hoje vivendo. Um cristianismo judaizante, um cristianismo judaico, onde se usa Estrela de Davi como símbolo, achando que aquilo ali é o símbolo do cristianismo, e não é. Volto a falar, meus queridos, sem medo de ser feliz, a religião judaica é inimiga da fé cristã. Por que que é? E estão todos condenados porque não creem que Jesus é o Cristo. Eu não estou dizendo que todos os judeus vão para o inferno, mas só não vão para o inferno aqueles que confessam que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. Porque diante de Deus não há mais diferença entre gentios e judeus. Somos todos iguais, condenados, separados da sua glória e que necessitamos da graça em Cristo Jesus. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, olha só, eles não estavam andando de acordo com a verdade. Declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus, aleluia. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Repita comigo: pela prática da lei ninguém será justificado. Amém? Entendam isso em nome de Jesus. Que pela prática da lei, não usar bermuda, não cortar o cabelo, não rapar o sovaco, pela prática dessas coisas, ninguém será salvo. Só será salvo porque crê em Cristo Jesus unicamente, ponto final. É pela graça, meus queridos. Eu escrevi um texto ontem, falando sobre essa questão do assassinato, né? Porque aconteceu aquela tragédia naquela escola, e aquilo lá virou palanque político dos imbecis. Aquilo virou palanque político para dizer que a culpa é de determinado fulano, a culpa é da mídia, a culpa é da política, a culpa é da família, a culpa é de fulano, a culpa é de filtrano. Né? Falei: queridos, a culpa é do videogame, especialmente do videogame. Né? Alguém é culpado por aquilo ter acontecido? Essas pessoas esquecem da história da humanidade? Esquecem o que é o ser humano? O que acontece? Você não assiste jornal todo dia? Liga lá o jornal todo dia para você ver quantos e quantos assassinatos, mortes. Eu nunca ouvi falar tanto, meus queridos, em feminicídio como tem acontecido agora. Sei lá o que está acontecendo. Parece que todo mundo ficou endemoniado. Falei: queridos, isso diz respeito à minha natureza, a quem eu sou. Alguém aqui nunca teve vontade de matar alguém na vida? Levanta a mão. Principalmente os casados. Alguém nunca teve vontade, aquela vontadinha de matar alguém? Nunca teve? Então vocês sabem do que eu estou falando. Por que que a gente não mata, querido? Graça pura. Pode apostar. É graça pura. Hein? Porque olha, eu várias vezes bati perto disso. Eu estive perto disso. Inclusive alguns de vocês aqui. Inclusive. Então, pela prática da lei, ninguém será justificado. Porque pensa só, se a prática da lei, por exemplo, é: não adulterarás, ponto, certo? Quem adultera, pela lei, está condenado, amém? Ponto. Aí você pensa assim: poxa vida, mas eu, graças a Deus, nunca adulterei. Então, portanto, eu nunca adulterei e serei salvo porque eu nunca adulterei. Mentira. Esse é o pior engano que muita gente tem acerca da salvação. Watchman Nee, num livro chamado Vida Cristã Normal, o qual eu dei uma série de pregações em 2008, se não me engano, 2010. Nesse livro ele fala a diferença entre duas coisas. Primeira coisa: você não é pecador porque você comete pecados. Isso é um engano. Ninguém aqui que está nesse lugar é um pecador porque comete pecados. Porque a gente tem a mania de dizer isso: não, eu sou um pecador. Por que que você diz isso? Não, porque eu cometo pecados. Não. Você é um pecador porque você nasceu pecador. Você e eu nascemos separados da glória de Deus desde a concepção. A gente já, quando aquele espermatozoide fecunda aquele óvulo, aquele ser humano ali que é fecundado, aquele ali está separado da glória de Deus. Ele não fez nada. Ele não cometeu um único pecado na vida dele, mas ele já é um pecador separado da glória de Deus. É isso que a Bíblia fala. Não é isso que Davi fala? Em pecado eu fui concebido. concepção, no que eu fui, no momento da minha geração, eu fui gerado um pecador. Essa que é a verdade. A gente foi gerado um pecador. Então a gente nasce pecador. E esses impulsos da nossa vida, quando a gente nasce no dia a dia, né, eles se revelam muitas vezes. E aí vai da dimensão de cada um, vai a forma como você é criado. Né? O esforço dos nossos pais no dia a dia é matar as nossas vontades pecaminosas, como crianças que somos. C.S. Lewis, ele fala isso, que o papel dos pais é matar essas inclinações pecaminosas dos filhos. Ele fala isso. Nós somos egoístas quando a gente nasce. O que uma criança faz quando o pai e a mãe não faz a vontade dele? Hã? Ele fica feliz, vai orar para que Deus faça a vontade dele na vida dele. Ele fala assim, Jesus, seja feita a tua vontade. Ele fala assim? Não, né? Não é isso que ele faz, certo? Ele mete a boca no trombone, meu querido, mas chora mesmo, entendeu? E aí o que você faz? Ou você faz a vontade dele, alimentando ainda mais o egoísmo na vida dele, ou você faz uma outra coisa. O que você faz? Eu estou ouvindo umas coisas aqui, eu não vou nem repetir, porque... Né? O que você faz? Disciplina. Entendeu? Tem que colocar em disciplina. Alguma coisa precisa acontecer. A Bíblia fala, inclusive, que o pai que não corrige o filho o odeia. Odeia. É ódio. A minha atitude de não corrigir meu filho é uma atitude de ódio para com ele. Porque a atitude de amor é corrigi-lo. Amém? É usar a varinha, usar o chinelo, colocar de castigo. Entendeu? É isso aí. Entendeu? É isso aí. Alguém aqui que está aqui nesse lugar nunca apanhou na vida? Está explicado. Certo? Eu não sei quanto vocês, mas eu apanhava todo dia. E por nada, nunca fiz nada. Entendeu? Cara, se tem alguém que apanhou na vida, fui eu. Entendeu? Se tem alguém que apanhou muito, fui eu. Mas, amém. Estou aqui, não morri. A Xuxa, graças a Deus, não influenciou meus pais. Graças a Deus, colocou limites em mim. Porque se eu não... Olha, querido, se eu não tivesse apanhado do jeito que eu apanhei, entendeu? Hoje eu seria o anticristo na face da terra, entendeu? Sabe Deus o que eu estaria fazendo hoje? Talvez eu fosse esse retardado que estaria entrando numa escola fazendo cagadas aí. Certo? Agora, se porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou o transgressor. Por isto, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Se a justiça vem pela lei, meu querido, se a justiça vem pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer, para que Jesus? Para que Jesus? Para quê? No versículo 2, voltando lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. O que eu gosto no versículo 2 é essa palavra discussão. Porque hoje, se é proibido discutir. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de discutir. Discuta em nome de Jesus. Quando questões ligadas à palavra, meu querido, ligadas à verdade, estão em jogo, você precisa, você deve discutir. Você deve colocar na mesa e falar assim, não, eu discordo, isso não é a verdade. A verdade está aqui e vá para a palavra em nome de Jesus. Chega desse mundo que vem e vomita todo tipo de doutrina e nós assistimos a tudo isso e não discutimos isso Comigo não tem essa, meu querido. Eu oro todo dia para ter uma discussão. Eu acordo fervendo, crendo numa discussão. Eu quero, em nome de Jesus, sabe, lidar com a verdade, em nome de Jesus. Aonde é necessário falar, a gente precisa falar, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos, nós não podemos assistir as coisas serem feitas, serem ditas, e a gente fica de braços cruzados em relação a isso. Tem gente que assim, a gente vai discutir, claro que a gente vai discutir coisas que valem a pena serem discutidas, tem coisas que, né, compete a cada um. Né? Até ontem eu estava discutindo uma questão ali, né, de teológica ali, mas aí eram entre amigos, a gente só discutindo no sentido positivo da coisa ali, discutindo uma questão bíblica ali, mas ninguém brabo com ninguém, só discutindo uma questão ali. Agora, tem vezes que é isso. Você já pensou se Paulo e Barnabé tivessem ficado quietos, não discutido a questão? Vocês acham que ele deveria ter feito isso? Simplesmente assistido aquilo tudo, os caras vindo lá, falar sobre circuncisão, colocar isso no coração da igreja, estava tudo certo? Não, tudo bem, não vamos discutir, né? Cada um tem a sua interpretação, né? É isso, não é isso que se diz? Que cada um tem a sua interpretação? Essa é a interpretação deles, amém? Não, Paulo não tem essa interpretação. Vocês estão errados. Vamos discutir isso aqui na palavra e vocês vão ver o que acontece em seguida. Versículo 3, a igreja os enviou e ao passarem pela Felícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos do partido religioso, dos fariseus que haviam crido, e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então olha o que o texto está falando. Eram fariseus que haviam se convertido, certo? Supostamente se convertido ou crido no evangelho. E esses caras então estavam ensinando a esses cristãos que tinham sido salvos pela graça, que estavam condenados pela lei, certo? Que se converteram à fé cristã e agora estavam em Cristo Jesus, usufruindo da sua liberdade em Cristo Jesus, não mais condenados pela lei, vivendo ali, e esses caras vêm e querem trazer uma nova condenação sobre a vida deles, porque eles não estão obedecendo à lei de Moisés. É isso que está acontecendo. Versículo 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro, o que eu acho profundo é isso aqui, que quem se levanta para dizer alguma coisa? Pedro. O que tinha acontecido antes com Pedro em relação a Paulo? Paulo tinha chego a ele e exortado a ele, falado o que para ele? Falei, olha Pedro, você está trazendo sobre os cristãos, sobre os gentios, uma coisa que não compete, porque nem você vive mais isso. Você é um judeu que vive como um gentio. Como você quer exigir que um gentio viva uma coisa que nem você não vive mais, porque agora você é cristão. Paulo tinha ensinado Pedro a respeito disso. E agora quem se levanta? Então Pedro e Barnabé vão até Jerusalém, tem a discussão lá. Pedro é o cara que se levanta. Levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinham concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Como é que Deus purificou o coração dos gentios? Por meio da fé. Foi por meio da lei? Não. Foi por meio da circuncisão? Não. Foi por meio da fé. Versículo 10. Então, Pedro dizendo isso, não mais Paulo nem Barnabé, mas Pedro dizendo isso, então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Aleluia! Pedro repete para todos aqueles homens aquilo que Paulo tinha dito para ele. Aleluia! E aí eu glorifico a Deus pela humildade de Pedro, diante daquilo que Paulo tinha falado para ele, e reconhece, eu estou errado. e eu vou ensinar outros a não cometerem o mesmo erro. Certo? Então Pedro se levanta e simplesmente repete aquilo que Paulo tinha dito para ele. Não tem como nós trazermos sobre eles um jugo que nem nós, nem nossos antepassados podíamos suportar. É algo novo, a graça é algo totalmente novo, não tem mais ligação alguma com isso daqui. Aí no versículo 11 ele diz, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, aleluia. Então Pedro fecha o discurso dizendo assim, olha, a gente sabe que não é mais pela lei, que nunca foi pela lei. Que a lei nos condenou, e agora sim nós estamos na graça em Cristo Jesus. Amém. Jamais deixe, meu querido, em toda a sua trajetória nesse mundo, todos os seus dias na terra, jamais deixe que alguém roube de você a verdade revelada da graça de Deus em Cristo Jesus na minha e na tua vida. Nada pode substituir isso. Se você se desvia um minuto para a esquerda, para outra coisa que não seja somente a graça. A salvação é pela graça. Você está saindo da graça em Cristo Jesus. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Então, não é uma discussão simplesmente sem base bíblica. Amém? Não é assim, é algo novo, simplesmente a gente vai abraçar e ponto final. Não, é uma coisa fundamentada na profecia, fundamentada nas escrituras. Então a minha dificuldade com essas coisas que supostamente são novas é que os caras tentam trazer para a gente algo sem fundamentação bíblica. Aí fica difícil. Quer trazer algo novo? Traga, duvido que tenha, mas traga fundamentado nas escrituras. E se está fundamentado nas escrituras, não é novo. Ou é novo? Está lá. O tempo todo está lá. Amém? No versículo 20. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. E aí, então, o Concílio de Jerusalém decide uma única coisa em relação a mim, em relação a você que é gentil. Três coisas estão ligadas. Primeiro, que a gente deve se abster da comida contaminada pelos ídolos, que era um costume na época, certo? O que acontecia? Eles ofereciam sacrifícios aos deuses nos templos pagãos. Essa comida, essa carne que era oferecida, depois era vendida por um preço de banana para as pessoas pobres. Então, as pessoas iam lá, compravam essa carne para comer. Porque era uma carne que podia comer, certo? Apesar de ter sido sacrificado a um ídolo, as pessoas podiam comer dessa carne. Mas o judeu não. O judeu não comia daquela carne sob hipótese alguma. Okay? Mas os gentios comiam. O judeu não comia, mas o gentio comia. Esse gentio havia se convertido à fé cristã. E agora? Posso comer ou não posso comer? Então, os apóstolos chegam e trazem isso perante ele. Ele fala assim, olha, se abstenham. E aí Paulo, lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo ele vai então falar a respeito dessa questão da carne. Certo? E ele fala o seguinte lá. Olha, meus queridos, o ídolo não é nada. Paulo tinha uma convicção. Essa carne que é sacrificada aos ídolos, né, aos deuses, é nada. Por quê? Porque os deuses não existem. Esses ídolos não existem. Então aquela carne é sacrificada a quem? A nada. Porque não tem nada. Eu vou sacrificar a minha água ao Papai Noel. Poxa, contaminei a minha carne com o Papai Noel. Não, por quê? Porque o Papai Noel não existe. Se o Papai Noel não existe, não tem como isso aqui ser contaminado. Esse é o raciocínio de Paulo. Olha, a carne é sacrificada ao ídolo, mas o ídolo não é nada. Porque não há outro Deus, só existe um Deus. Se ele ofereceu para um Deus que não é a Deus, ele ofereceu para nada. Esse é o raciocínio dele, vocês estão entendendo? Amém? Certo? Aí ele fala assim, porém, meu querido, se num ambiente que você vai lá comer, está fazendo aquele churrasco santo, daquela carne que foi oferecida, sei lá, para quem, para nada, né? Está lá aquele churrasco daquela carne sacrificada ao nada, porque nada disso existe. Está lá você comendo, chega o irmão, com seu terno, sua gravata, sua Bíblia de 40 quilos embaixo do sovaco, olha para aquela churrascada e fala assim, que bonito, né? Todo mundo no pecado, comendo carne sacrificada a ídolo. Aí Paulo fala assim, por causa desse miserável, desse cego, desse cara que é fraco, desse cara que usa muleta, não consegue andar somente pela graça, que ele precisa ter regrinhas, ele precisa de uma lei para que ele consiga caminhar, por causa desse cara que Paulo chama de fraco, Paulo não chama de forte, Paulo não chama de inteligente, Paulo não chama de um cara liberto, Paulo chama de fraco, por causa desse que é fraco, cuja fé é fraca, que precisa de muleta, por causa dele, você não coma, mas unicamente por causa disso, por amor a ele, que é fraco, não coma, se abstenha da sua liberdade, mas volto a falar, o ídolo não é nada, não existe outro Deus, certo? Aqueles milhares de deuses que tem na Índia, não existe. Eles não são nada. Só existe um Deus. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Certo? Então, ainda que a igreja de Jerusalém coloca sobre os gentios essa condição, olha, não coma de carne sacrificada a ídolo, Paulo reitera isso e fala assim, não, coma. Pode comer. Porém, se chegou o irmãozinho lá, do escândalo, não coma. Certo? A segunda coisa é a imoralidade sexual. Se abstenha da imoralidade sexual. Porque, volto a falar, o judeu tinha uma conduta sexual muito diferente do gentil. O gentil, meu querido, era carnaval todo dia. Ali era lambança todo dia. Não tinha conversa. Certo? Agora eles vieram para Cristo Jesus e agora os apóstolos colocam sobre eles a mesma conduta que eles tinham dentro do judaísmo. A questão de uma palavra no grego chamada porneia. Repita comigo, porneia. Porneia significa imoralidade sexual. Dentro da imoralidade sexual vinha então questões como incesto, adultério, fornicação, por aí vai, certo? Homossexualidade, em todas as suas áreas, gêneros, espécies, certo? É imoral, ok? Só tem um tipo de moralidade aceita dentro da palavra sexualidade na Bíblia. A sexualidade entre o marido e esposa, ponto. E ainda assim, dentro da sexualidade de marido e esposa, tem limites. Não é a casa da mãe Joana também. Certo? Não é a casa da mãe Joana. Eu sei que tem pastores que discordam de mim, que dizem que dentro de quatro paredes, marido e mulher, vale tudo. Não é bem assim que a coisa funciona. Certo? Existem restrições. Mas amém? Então, está ali, ó, o limite, a imoralidade sexual. Então, não adianta negociar. Não adianta querer ser uma igreja contemporânea, negociar isso. Não é verdade. Certo? E Paulo também vai reiterar essa questão, que no que diz respeito a moralidade sexual é inegociável. Não tem negociação. Amém? A terceira coisa também é de comer carne tão estrangulada, certo? Os judeus, eles cortavam o pescoço, né, dos animais, certo? Para que o sangue saísse. Eles não podiam comer uma carne estrangulada. Ok? E isso foi colocado sobre gentios. Como Deus lida com isso hoje, eu acho que isso não tem mais uso algum dentro do nosso contexto, até porque a maioria de nós comemos carne sufocada, né? Nem sufocada, é eletrocutada, né? Um negócio, né? É uma, eu não sei, eu não gosto de ficar vendo bicho morrendo. Eu posso usufruir da carne, mas vê-los morrendo eu não gosto. Sensível, né? Vamos lá, versículo 21. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado a todas as cidades, em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos, os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Sabemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Aleluia! Então, eles assinam embaixo que aquilo que tinha sido causado à igreja foi um transtorno. Esses caras foram aí para incomodar a vida de vocês. Vocês estavam lá vivendo a sua liberdade. Esses caras trouxeram um incômodo sobre a vida de vocês, porque vocês estavam ali vivendo liberdade. Eles trazem uma coisa ali: olha, seguinte, ah, vocês são cristãos? Sim. São salvos? Sim. São circuncidados? Não. Ah, então não é salvo. Vocês estão enganadinhos. Paulo e Barnabé não fizeram o trabalho bem certinho com vocês aí. Certo? Vamos conversar aí. Vocês, para serem salvos, vocês precisam ser circuncidados. Uma vez eu estava numa loja, assim, saí, tinha dois irmãos na frente da loja. Eu saí e foram evangelizar. Falei, não, eu já sou cristão. Eles olharam para mim assim, não é não? Falei, sou sim. É não, filho. Sou sim. Por que eu não sou? É porque você tá, cabelo, tu tem cabelo comprido. Falei, então tá, deixa eu te explicar por que a Bíblia fala sobre cabelo comprido. Dei uma aulinha de teologia básica. Que é? É. Ah, então tá. É assim, você tem que explicar, desenhadinho assim. Você desenha e explica bem certinho para as pessoas como é que a coisa funciona, certo? Eu não aceito para minha vida esse tipo de coisa. Entenderam? Vocês precisam caminhar, meus queridos, sempre sabendo dar a resposta da razão da sua fé. Amém? Porque a pior coisa que tem é esse bando de crente que não sabe defender a sua fé. Mês de abril, nos sábados, a gente vai ter aqui aula sobre exegese, hermenêutica e homilética. Todos os sábados, certo? Essas três coisas. Para você aprender a ler a Bíblia, interpretá-la e usá-la. Em nome de Jesus. Certo? Entrada franca, não paga nada. Para entrar, só paga para sair. Para sair tem que pagar. Amém? Vai trazer um caderno, vai trazer uma caneta e vocês vão aprender a ler a Bíblia, interpretá-la e usá-la em nome de Jesus. Amém? E depois disso, o meu próximo passo é, nos sábados, dar para vocês aqui pelo menos um mês de apologética. Ensinar vocês a defenderem a sua fé. Chega, meus queridos. Chega de fugir. Para que quando um testemunho de Jeová bater na sua porta, você tenha uma alegria no coração. Teu coração se encha de alegria em nome de Jesus. Sabe? Quando você se deparar com aquele amigo mala no Facebook, que é ateu, sério, você se alegre que ele apareceu lá. Você, puxa, Jesus, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Né? Porque hoje vou poder me alimentar da alma. Está entendendo? Amém? Antes, por isso que antes tudo tem que ler a Bíblia, né? Porque senão vai lá e leva um cacete. Onde é que eu parei? No versículo 27? 25. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E o que é interessante é essa força que sempre vem nas palavras que pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. Quem que ensina? O Espírito Santo. Quem direcionou? O Espírito Santo. Não é a força da vontade humana, mas é o Espírito Santo. Amém? Aí ele vai repetir né, as coisas que eles tinham que observar. No versículo 30, uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos, com a bênção da paz, para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Lembra que na semana passada, quando eu estava falando sobre a viagem de Paulo, João Marcos tinha abandonado e voltado? Então, está aqui o motivo. Era frouxo mesmo, não aguentou o trabalho e voltou para casa, certo? Aí que Paulo não quis mais saber. Falou: olha, quer agora? Não, não quero mais. Eu acho que Paulo é meio faca na caveira, né, cara? Paulo não tinha muita conversa com o apóstolo Paulo. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Ponto. Jesus falou isso. O que aconteceu? A igreja se inicia, muitos cristãos começaram a ser perseguidos e começaram, diante da perseguição, alguns então, por medo de morrer, negavam sua fé. Negavam sua fé. Falaram: olha, você é cristão? Não, nem sei do que se trata. Não sei quem é Jesus, nunca ouvi falar. Abandonava a fé, supostamente abandonava a fé. Depois que eles eram poupados, esses caras se arrependiam do que tinha acontecido e queriam voltar para a comunhão da igreja. O que acontecia? Aí a igreja se dividiu. Você vai ler isso numa série de livros, que são 10 volumes, de um camarada chamado Justo Gonzalez, que é a História Ilustrada do Cristianismo. No primeiro livro, que é A Era dos Mártires, ele vai falar sobre isso, sobre essa verdade que acontecia. Esses caras tinham saído da fé por medo de morrer e agora queriam voltar. Uma parte da igreja falou assim: não volta não, meu querido. Baseado naquilo que Jesus tinha dito, você negou Jesus diante dos homens, portanto você está condenado, não tem segunda chance para você. Uma outra ala da igreja dizia: não, querido, o cara se arrependeu, né? Deixa o cara voltar, é graça, deixa o cara voltar. Aí essa turma do ADK olhava para isso que foi dito: não, beleza, eles podem voltar. Mas só tem um jeito deles voltarem. Eles precisam de novo passar por essa prova. Se eles resistirem a essa prova, eles podem voltar. Em outras palavras, eles precisam morrer para voltar a ter comunhão. Então tinha uma ala da igreja que era radical, não tinha conversa. Paulo era, de fato, radical em muitas coisas. Aquilo que Paulo fala lá, às vezes até brinco com isso, né? Lancei-o na mão do diabo para que o corpo seja desfeito e o espírito seja salvo no último dia. Oi, pensou, cara? Teu pastor chegando para você: seguinte, miserável, estou lançando você na mão do Satanás para que o teu corpo seja desgraçadamente destruído e você no último dia seja salvo. O que vocês acham dessa tática? Posso começar a partir de hoje? Hein? Toma posse? Então era faca na caveira o negócio. Versículo 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então tem um racha no ministério Paulo e Barnabé. Paulo não quer mais caminhar com João Marcos. Ele discute com Barnabé em relação a isso. Barnabé falou: não, então deixa que João Marcos vai caminhar comigo. Paulo então pega Silas e fundamenta então 2 movimentos missionários, o que foi bom. E o que eu acho interessante ali, ó, no versículo 40, que o texto fala assim: encomendados pelos irmãos. Os irmãos olham para aquilo ali e não vê um problema. Falam: não, peraí. Tinha um grupo missionário aqui, que era Paulo e Barnabé, que viajavam pregando o evangelho. Agora nós temos 2 grupos. Então foi uma cisão que aconteceu ali, que foi para o bem do reino, de alguma forma. Amém? Então, Então, meus queridos, a gente pode aprender o seguinte com essa questão. Ainda que esses homens fossem homens direcionados pelo Espírito Santo de Deus, eles tinham discordâncias. Amém? Tinham discordâncias. Então, ainda que todos nós aqui podemos ser pessoas cheias do Espírito Santo, pode haver discordâncias entre nós. Podem haver questões que a gente não vai concordar. Ah, Pipo, mas aí como é que faz? Por que o Espírito Santo não fala então para cada um ali quem está certo? Aí eu não sei. Eu não sei. Porque para tudo eles eram direcionados pelo Espírito Santo. Chega nessa hora, eles tomam certas decisões que eu não sei dizer por que acontece, mas aconteceu. Paulo vai para um lado com Silas e Barnabé vai para outro lado com João Marcos. Eu queria encerrar, meus queridos, lendo o capítulo 3 de Gálatas, para fortalecer mais uma vez essa questão da salvação pela fé, da salvação pela graça. E por que jamais nós devemos sair do evangelho da graça? Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Né? Já viu aquele velho ditado que muitas vezes frase que a gente escuta no meio cristão, né? Se você jejuar bastante, Deus vai operar o milagre. Se você jejuar bastante, Deus vai te dar um dom. Né? Ou seja, você precisa fazer algo, algum sacrifício, alguma coisa para que isso gere a ação de Deus, o mover de Deus e a graça de Deus na sua vida. Essa é a ideia. Não é o contrário. Eu jejuo por uma razão. Eu jejuo porque eu quero ser mais cheio de Deus. Porque eu entendo que ao enfraquecer certas capacidades na minha vida, eu fico mais suscetível à ação de Deus na minha vida. Amém? Eu quero estar cheio de Deus. Então eu preciso esvaziar de mim para ser cheio de Deus. Essa é a ideia do jejum. Não é a ideia de que eu olha Deus, olha como eu estou passando fome. Então, por favor, atenda Deus. Atenda o que eu estou te pedindo, porque olha a fome que eu estou passando. Não é essa a ideia. Certo? Vou fazer jejum de televisão. Olha, Deus, quantos dias eu estou sem assistir televisão, Deus. Atenda o meu clamor. Não, não é essa a ideia. Amém? Deus, eu estou jejuando tantos dias, então me dá o dom de línguas por causa disso. Também não é essa a ideia. Amém? Os dons Deus dá segundo a sua graça. Repita comigo. Segundo a sua graça. É porque você merece? Não. É porque você quer? Não. Não, eu não pedi, eu não falei, Deus me dá tal dom, não, vem com o pacote todo. Considere o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, lhe foi imputado como justiça, e sejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são os filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Quem vive pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Quer viver pela lei? Viva, mas ai de você se você não obedecer 100% dela. E aí ninguém é louco o suficiente para chegar a essa conclusão de que vive 100% aquilo que a lei ordena. Ou vive? Não. Ainda que possa viver, eu duvido viver um dia. Mas ainda que possa viver um dia, se em algum ponto na sua existência aqui na Terra você vivenciou aquilo, você está condenado. E volto a falar a questão. Se lá no ventre da minha mãe eu já fui concebido em pecado, eu já estava separado da glória de Deus. Certo? Separado da glória de Deus. Ou não? Sim. Ou vocês acham que eu só me torno um pecador, eu nasço santo, não estou separado da glória de Deus. Aí um dia, quando criança, né, alguns falam que não tem consciência, portanto não é pecado. Aquela criança comete o pecado, portanto, a partir daquele ponto, aí agora ela está separada da glória de Deus? Não, né? Certo? Então, a partir do momento em que eu sou concebido, por isso que eu não creio nesse negócio que se fala que criança quando morre vai para o céu, isso não existe nas Escrituras. Não existe nas Escrituras. Você pode até concluir comigo o seguinte: Pipe, uma criança tem pecado, se ela morre ou no ventre ou fora do ventre, não importa a idade que for, certo? Se ela morre, uma criança morre, se ela vai para o céu, ela só vai para o céu diante de uma única condição, meu querido. O que, costumeiramente falando, a gente ouve quando se fala de uma criança que morre ou no ventre ou depois do ventre? Quando uma criança morre, por que, ela vai para o céu? O que, costumeiramente falam? Que ela não tem pecado. Ah, por que, ela vai para o céu? Porque ela não tem pecado. Não. Porque a Bíblia fala que todos nós fomos concebidos em pecado. Paulo fala que todos foram separados da glória de Deus. Todos. Todos. Se são salvos, são salvos por uma única razão. Pela graça. Somente pela graça. E somente pela graça. E somente pela graça. Por mais nenhum outro motivo, a não ser a graça de Deus. E não porque não são pecadoras. Com isso, não estou dizendo que crianças vão para o inferno. Mas estou dizendo que se vão para o céu, não vão porque não têm pecado, mas vão porque são salvas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então não repita essa bobagem de que criança não tem pecado, porque isso não é verdade, isso não é bíblico. Amém? Isso não é bíblico. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém. Amém, meus queridos. Eu clamo a Deus para que todos nós, enquanto estivermos caminhando nesse mundo, caminhamos unicamente na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Caminhe na graça. Caminhe. Tenha essa convicção todos os dias que não é mérito, não é por as coisas que eu faço. O que é tremendo dentro da fé cristã é essa presença do Espírito constante na nossa vida que nos direciona, que nos encaminha todos os dias a vivermos uma vida segundo o coração de Deus. É isso. Então, hoje nós vivemos a lei pela graça. É a graça pura de Deus. Então, eu caminho não cometendo certas coisas porque Deus manifesta em mim o seu Espírito. É o contrário aqui. Aqui eu procuro fazer coisas para que Deus me receba. Só que essas coisas me condenam ainda mais porque eu não consigo vivenciá-las na minha vida. E, portanto, eu continuo caminhando todos os dias condenado, debaixo de maldição, separado da glória de Deus. Agora, quando eu estou aqui em Cristo Jesus, nada do que eu faço ou deixo de fazer muda alguma coisa. É isso. O que João condena, ele fala assim: todo aquele que vive na prática do pecado, o quê? Não conhece a Deus. É diferente. É diferente de legalismo. Legalismo fala assim: olha, se você fizer isso, você será salvo. Na graça é diferente. Na graça fala assim: aquele que não vive na prática do pecado, esse de fato conhece a Deus. Aquele que vive na prática do pecado, não conhece a Deus. Não sabe quem é Deus. Amém, meus queridos? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Senhor, eu te glorifico pela tua graça em nossas vidas, Senhor. Deus, a tua igreja sempre foi cercada, perseguida por aqueles que são da lei, Senhor, ainda nos dias de hoje. Há muita gente que olha para a liberdade que a tua igreja vivencia, Deus, e acha que isso é pouco. Que nós não podemos conceber que a salvação se dá dessa forma. Que precisa ter o esforço humano. Precisa ter a força do homem. Precisa ter algum pedaço no céu, algum centímetro do céu, que seja conquista minha, conquista de cada um de nós, ao invés de uma conquista do Senhor naquela cruz. Foi o Senhor que conquistou o céu para nós, Senhor. Foi o Senhor, por meio da Tua graça em nossas vidas, que nos deu acesso ao céu. Não por mérito, porque nós estávamos condenados, Senhor. Nós éramos malditos, porque estávamos debaixo da maldição, da lei. Condenados, Senhor, ao fogo do inferno. Mas a Tua graça nos alcançou, aleluia. A Tua graça nos concebeu até mesmo o dom para crer, o dom da fé. E hoje, Senhor, nós caminhamos por meio da graça. Crendo, Senhor Jesus, em absoluto, Senhor, que se estamos na eternidade, se nossos nomes estão escritos no livro da vida, é por meio da fé que o Senhor nos concedeu, por meio da graça, em Cristo Jesus. Amém.